para enfrentar. Sinto em mim a força aumentar nesta nova aventura. Tudo ou nada, o que virá, e ao meu lado quem lutará. A batalha vai ser dura. Sempre resistir, tentar não cair, lado a lado novas forças conquistar. Neste multiverso, o meu universo é o mais forte, vou poder voar. O universo a defender, neste torneio do poder, eu vou lutar, talvez quebrar, mas sei que não vou desistir. O meu futuro conquistarei, vai ser mais fácil do que eu pensei. Basta querer, eu vou vencer, e o impossível conseguir. Porque isto é Dragon Ball Super, e até o Zé não vou surpreender. A sobrevivência do universo depende de uma vitória no torneio do poder, o derradeiro torneio de artes marciais. O Bills aconselhou-me a fugir sempre dos meus adversários, mas eu quero sentir o gosto do combate! Com umas técnicas bem treinadas e juntamente com a 18, Krillin demonstra uma grande habilidade e força. Tu estás a surpreender-me, meleca! Yay, yay! Pessoal, o Krillin é que está a dar! Mas que bom para ti! Apanhado desprevenido por um momento, Krillin foi eliminado. Fora de controlo! Uma guerreira do espaço deslocada. O Krillin foi eliminado. Não! Podemos ver isto de duas formas. Já temos 9 elementos ou ainda temos 9 elementos. Tens toda a razão, tartaruga. Eu não carrego o peso da idade nem uma carapaça de tartaruga para nada. Nós ainda somos 9. Pessoal, temos de nos concentrar. De qualquer forma, ser eliminado por ser distraído é realmente patético. Tens coragem de dizer que és meu marido? E para que foi aquele dinheiro todo que gastaste em equipamento, hã? Por favor, perdoa-me! Ei, Bills, maninho! Eu não tenho tempo para estar a falar contigo agora! Pois eu aposto que não! Parece que começou a contagem decrescente para a destruição do Universo 7! Finalmente! Olhem bem para isto! Parece que estamos prestes a fazer a próxima vítima! Idiotas enlatados! A mim, como é que estes insultos não vão chegar aos ouvidos de uma queda? Maldição! Mestre! Está na hora de saíres da arena. Marirama, escolhe. Ou saltas para fora da arena por vontade própria, ou eu faço-te esse favor agora mesmo. Narirama. O Narirama pode ter perdido os membros, mas o núcleo está situado no tronco. E ele ainda tem uma arma. Carregamento completo. Narirama. Impossível! Ai, como é que o Narirama foi derrotado tão facilmente? Estou a sentir uma presença perturbadora. Boa! Isso doeu, miúda. Para! Ai, para com isso! Sabes, eu acho que vais passar a ser um saco de boxe humano. Estás pronta, miúda? Olha lá, mas quem é que disse que tu podias ficar inconsciente? És mesmo uma miúda muito fraquinha. Nosso coi! Tu estás bem, Kale? Mana... Mana, desculpa. Não faz mal. Descansa um pouco. Como é que se atrevem a magoá-la? A próxima a chorar vai ser tu. Ah? Quem vai acabar a chorar são vocês! Não me subestimem! E vou começar por ti! Vais saltar fora da areia no instante! Já foi, Kale! Kale! Tens de ter mais cuidado, ouviste? Eu peço desculpa. Porquê é que não usas o teu poder? Olha para mim. Sim. Tu podes dar luta, sabes? Eu acredito nas tuas capacidades. Tens de ter confiança. Sim? Mana, mas... Agora! Vamos tratar da saúde ali do avôzinho. Ninguém consegue detectar onde eu estou. Mas o que é que vocês querem? Ai, avôzinho a quem chamam Son Goku. Tu consegues transformar-te num guerreiro de outra cor, não é verdade? Refere-te ao guerreiro azul? Esquece o nome! Ensina-me como se faz, depressa! Ah? Se me ensinares, eu vou ficar tão agradecida que me transformo nesse guerreiro azul e mostro-te como é que se luta a sério! Mana, isso não é forma de agradecer a ninguém! Ah, e o que é que eu devo fazer? Então, o que é que se passa? Estás com medo, é? Não, não. Só não acho que estejas preparada para o super guerreiro azul. Ah? Tu só podes mesmo estar a gozar connosco! Ei, Kale! Estás à espera de quê para te transformares? Vamos deitar aquele velhadas abaixo! As minhas costas! Ai, isto não vai dar em nada! Já me posso ir embora ou não? Onde é que pensas que vais? Eu quero mostrar-te uma transformação incrível! Nem vais acreditar! Então, já estás com medo? Tu és muito engraçada, tens muita piada! Kale! Sim! Eu acredito em ti! Ouve lá, você! sozinho! Eu luto contra ti sozinha! Estou à espera. O que é que me escapou? Tu estás a sacrificar a velocidade a favor da força. Maldição! Outra vez! E mais uma coisa. Essa forma não é realmente a melhor para combates longos. Não te aconselho a usares muitas vezes essa transformação. A forma que tu realmente devias conseguir usar é... esta! Mas que energia! Como vês, esta é que é a forma do Super Guerreiro. É isto! Eu já consegui transformar-me nesse guerreiro, mas nunca mais consegui repetir. Como é que fizeste? Como é que fizeste? Diz-me! A sério? Tem tudo a ver com as cócegas nas costas, não é? Efetivamente, podemos dizer que sim. Ei, Goku! Hã? O que estás tu a fazer aí? Atira essa miúda para fora da arena! Não sejas assim, Bills! Agora que isto está a ficar interessante... Então, se eu tentar recriar essa transformação... Ena, não está nada mal, miúda. És bem capaz de chegar a Mega Super Guerreiro neste combate. Ainda há outra forma? Sim, há. Mas tens de dominar esta forma primeiro. Muito bem. Estás preparada? Vamos a isso! Está tudo bem? Eu posso transformar-me já a seguir. Vamos continuar. Está bem. Ouve lá, miúda. Será que nos podias deixar lutar em paz? Eu peço desculpa. Mana, eu quero... Eu não estou a chatear-vos, pois não? Pois não? Eu sou... Son Goku! Que nível de energia tremendo! O que é que aconteceu? Ela transformou-se. Eu estava a ver que não. Muito bem, Kale! Oh, não! Mas que maravilha! Tu conseguiste acordar uma criatura tremenda. Oh, um salto no tempo! Obrigada pela ajuda! Oh, meu Deus! Mas que forma sinistra é aquela? Afinal, ela transforma-se em super guerreira. Mas que bem! Tu tens cá um nível de energia. Son Goku! Tem cuidado, cachalota! Eu estou a ter cuidado. Essa pode ser muito bem a forma primordial de um guerreiro do espaço. Percebeste, mano? Son Goku! Son Goku! Son Goku! Son Goku morre! Vou ter de usar mais energia. Vamos, Kale! Son Goku! Kame! Son Goku! Cuidado, pai! Espera! Há ali alguma coisa errada. Ela não consegue controlar o poder que tem. Onde é que ela está? Son Goku! É um monstro! Son Goku! Criatura monstruosa! Os soldados do Orgulho não vão tolerar este nível de violência! O chicote da justiça neutraliza os criminosos mais violentos! Não pode ser! E o Vuan foi eliminado! Até a voz dela tem demasiada força! Gideon! Eu trato dela! Isto não é bom. Muito obrigada pela informação. Nada bom para a Kayle. Ah? Se ela matar alguém, vai ser eliminada. Tu tens razão. Ouve, Kayle! Tu tens de te acalmar um pouco! Estás a ouvir, Kayle? Kayle! Acabou. Olá! É a nossa oportunidade. Certo! O Jiren conseguiu derrotar a Super Cal numa questão de segundos. O Torneio do Poder está repleto de guerreiros incrivelmente fortes. Será que Son Goku e a sua equipa serão capazes de chegar ao fim do torneio e salvar o Universo 7? Hã? Vocês são do universo do Jiren e querem acabar comigo. Tenho ataques altamente treinados e parece-me que vocês estão a exagerar com essas poses todas. Por acaso vocês sabem mesmo lutar? No próximo episódio de Dragon Ball Super chegam os guerreiros da justiça, os soldados do orgulho. Não percam o próximo episódio porque nós também não.